Oh, e aí, mano? Firmeza? Certo. E aí, o que pega, mano? Ah, pega nada. Vamos fazer umas correrias aí. Você sabe como que é, né, mano? E a quebrada? Tá rolando muito aí? Tá nada. E aí? Ah, tô na correria, mano. Tô vindo lá do centro, lá. Vim por baixo, aí fiz o rolê lá. Tô subindo aí, mano. E aí, tem visto ela por aí? Vi ela esses dias com o Ricardo e o Jota, mano. Lá em cima, tá ligado? Ainda olhei assim, pá, ia chamar eles pra trocar ideia. Deixei quieto, pão. Os caras subindo com ela assim. Eu falei, ah, deixa quieto, deixa os caras, né, mano? Mas nem falei nada, mas... Comigo nada, cara. Não sei se você tem trombado ela aí, mas ela não troca mais ideia, não. Não, eu vou de rolê pros caras, só que aí ela chega, fala que eu sou metido, que não sei o quê, que eu tô mal, sabe como que é? Porque não cola com ela, não cola com os caras. É o seguinte, mano, não tô nem aí, não. Esse dia eu vi ela, tá ligado? Pra não falar que não viu, eu tava subindo, aí ela tava andando, tá ligado? Aí eu vim assim, pano, na hora que eu pensei que não, pá, cola aí, eu colei, tava ela, os caras, ligado?